de leão ilumina o caminho. Ninguém do meu lado, mas não tô sozinho. E ela quer saber pra onde eu vou daqui. Como que eu cheguei aqui? Cala a boca então e assiste aí. Mas onde você tava quando eu mais precisava? E ninguém pensou em ajudar. Quando meu som não prestava, você não me ouvia em casa. E muito menos pensava em me amar. Hoje é mais fácil, né? Só que hoje é como eu quiser. Já não me importo contigo, não quero seu falso abrigo. Sei bem quem corre comigo e não me perco por você, mulher. Eu tenho olhos pra te olhar, mas tenho mãos pra fazer o meu. E eu me pergunto onde cê tava quando pra Deus eu rezava e não ouvia elogios seus. Onde cê tava eu digo, onde cê tava eu penso. Quando eu cantava pra ninguém, onde cê tava? Onde cê tava, mina? Você não viu nada do que passei. Luz de neon ilumina o caminho. Vários do lado eu me sinto sozinho. Ele quer saber como eu cheguei aqui. Se as minas vão chegar aqui, quais minas vão chegar aqui. Mas onde você tava quando tudo era só nada e elas não andavam em volta? Nada disso me foi dado, você se faz de aliado. Isso me causa revolta. Foda-se os falsos, deixo pra trás esse tempo vivido em corridas de rato. Hoje minha vitória é fato, eu não me importo contigo. Sem fé pra falsos amigos, sei bem quem corre comigo e quem eu falo pra meter o pé. Tentou colar e deixou falha. Logo vi que não era dos meus. E eu me pergunto onde cê tava quando pra Deus eu rezava e não ouvia elogios seus. Onde cê tava? Onde cê tava? Onde cê tava, mano? Onde cê tava? Quando aqui não tinha ninguém. Onde cê tava? Onde cê tava? Você não viu nada.